arrogância e a prepotência. O próprio Jesus dizia que as maiores chagas da humanidade eram o orgulho e o egoísmo. E é verdade. O orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade. Mas o que que o orgulho e o egoísmo trazem junto de si? Trazem a prepotência e a arrogância. O que que é a prepotência? Prepotência. Os antigos, quem entende italiano, os antigos diziam assim, la superbia, la superbia, a soberba, é a prepotência e a arrogância, ser arrogante perante as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas sejam diminutas perante nós. Eu vou ter que falar para vocês algo que aconteceu comigo há 2, 3 semanas atrás, porque eu trabalho com, a maioria trabalha aqui com, pessoas, né? Comércio e tal. E eu tive a infeliz oportunidade de todos os meses ter que atender uma pessoa que ninguém mais quer atender, aonde nós trabalhamos. E é sempre o acerto de contas. E essa pessoa é extremamente arrogante no momento em que ele liga lá, na nossa empresa, porque ele sabe que a pessoa que trabalha comigo lá, ele é uma pessoa extremamente carinhosa, afetiva, é aquilo que a gente chama de sangue doce. Sangue doce. Você sabe o que é sangue doce? É aquele que não tem palavras para dizer assim. Não, não é assim. Sangue doce. Então, quando essa pessoa liga para ele, ele vem e fala comigo e diz assim, ó, fulano, tem aquele problema lá. Aí, ninguém quer ir. Nem meu filho. Tenho que ir eu. Eu não sei se é porque eu tenho um pouquinho de cara de brabo também, né? É a minha natureza. E a minha natureza, eu tenho cara de brabo, eu sei disso. Mas aquele dia lá, realmente, aconteceu uma coisa que ele estava reclamando. E quando eu cheguei no estabelecimento dele, eu cheguei lá e olhei para ele e disse assim, tu está muito brabo? Quando ele olhou para mim e disse assim, que eu vi que eu também não estava com cara de muitos amigos, né? Não, pode entrar aqui. Não, vem, vamos conversar e tal, não sei o que e tal. Bom, naquela hora seguinte lá, essa pessoa falou tanta besteira, ela foi tão arrogante, foi tão prepotente, falando mal de todo mundo, falando de mal de tudo que era estabelecimento que prestava serviço para ele. Bom, assim, ó. Eu pensei assim, bom, agora eu vou colocar meu ensinamento espiritual em prática. Vou calar a boca. E eu só fiquei escutando. Fiquei só escutando a supérbia, a soberba dessa pessoa aí. A arrogância. Parecia que era o dono da... No fim, eu disse assim, bom, o que eu posso te dizer é que se nossa empresa provocou algum prejuízo para ti, nós estamos aptos a reverter a situação e resolver tudo, né? Nós não vamos te deixar perder. E aí, não tem problema, tal. Parece que aí ele começou a mudar de ideia e tal, e no fim ele me pagou. Porque ele não queria pagar, por causa que ele achava que tinha sido uma questão de serviço mal feito. Pagou. Eu digo, tem garantia e tal. Quando ele viu que eu não retruquei, quando eu não falei nada, quando eu levantei humildemente, né? Eu me lembrei das palestras do Mickey, quando ele diz assim que nós temos que usar os dois ouvidos, um para deixar entrar e um para deixar sair. E eu fiz isso, me senti extremamente aliviado. E mais aliviado ainda eu fiquei quando eu percebi que eu não tinha falado nada, nada. Aí eu percebi que o silêncio é de ouro, gente, para essas pessoas aí. O silêncio é de ouro, ouro, se não é de diamante. Ficamos quietos, que no momento que tu cala a boca, tu tira o argumento de qualquer um. E no fim a gente saiu de lá, trocando outras palavras, falando outras coisas, falando da safra da uva, falando da chuva. Saí de lá, era quase meio-dia, e nós tínhamos trocado totalmente de assunto, e me deu a mão, e tudo bem, tchau, obrigado, tudo certo. Eu digo para vocês, eu saí de lá me sentindo um vencedor. Porque eu tinha conseguido calar a boca, eu tinha conseguido receber o que era o principal, né, para mim, porque eu sou materialista, eu preciso também, né? Uma empresa para cuidar, né? E porque eu tinha usado os dois ouvidos, um para entrar e outro para sair. E eu esqueci. Depois, no outro dia, chegou lá um cara que trabalha com ele. Ele chegou para mim e disse assim: Fulano, como é que tu aguentou tanta besteira que o cara falou para ti ontem? Eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que tudo o que ele estava falando para ti era mentira. Era tudo mentira. Era só uma desculpa para tu, para não ter pagar. Era tudo mentira. Tudo mentira. Bom, digo, como é que tu fez, diz ele? Ah, usei os dois ouvidos. Um eu deixei entrar e outro eu deixei sair. Se ele quis ser arrogante e prepotente, ele foi com ele próprio e não foi comigo. Pronto. Prepotência, arrogância, é aquilo que se assemelha a egoísmo, vaidade e orgulho. Por isso que Jesus dizia: os mansos e os humildes herdarão a terra. Eu tive uma outra situação também, um dia desses. Eu entrei num estabelecimento e eu direcionei duas ou três palavras para uma pessoa. Essa pessoa, ela foi tão grossa, ela foi tão prepotente, arrogante comigo, que quando eu fiquei vendo aquela pessoa falar tudo aquilo para mim, eu peguei, digo, bom, virei as costas e saí, fui embora. Aí eu pensei comigo mesmo, digo, bom, eu vou usar mais uma vez os dois ouvidos. Entrou e saiu. E fui para casa feliz. Acabou. Então, gente, por quantas vezes todos nós aqui passamos por essas dificuldades? Vamos usar o bom senso. Vamos usar aquela coisa que se diz assim: pense uma vez antes de falar, pense duas vezes antes de falar, pense três vezes antes de falar. E se tu quiser, conta até 100, pense 100 vezes antes de falar. Porque o silêncio desarma qualquer tipo de discussão. O silêncio, tu ficar calado, desarma as pessoas. E essas pessoas ficam com mais raiva ainda. que desestrutura eles. E nós nos sentimos bem, porque nós não estamos falando nada. Nós simplesmente estamos escutando. E quando nós estamos escutando, usar a outra técnica. Entrar e sair. É tão simples. Eu fico assim, agora vou fazer um comentário sobre a tal de Covid. Eu assisti alguns vídeos, algumas palestras de que essa Covid teria vindo por causa que Deus teria trazido ela, teria colocado ela no nosso planeta, para que as pessoas desenvolvessem um pouquinho mais o sentimento de humildade, um pouquinho mais o sentimento de caridade, um pouquinho mais os sentimentos de amor, de solidariedade, de empatia. Não, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Isso eu não acredito. Isso realmente eu não acredito. Porque essa primeira pessoa que tinha falado comigo, que eu falei primeiro, ele passou o Covid. Essa pessoa passou o Covid. Ficou 30 dias em casa. E ele ficou mais arrogante do que antes. Então a doença não serviu nada para ele. Ele não aprendeu nada com a doença. Como tem muitos que passam por câncer, que passam por problemas de pulmão, que passam por problemas de doenças graves e não resolvem nada. Não resolvem nada. Então, o que eu acredito é que realmente, trocando totalmente de assunto agora, o que aconteceu foi a arrogância, a prepotência de um país ou vários países criarem realmente esse tipo de chamam de Covid aí, para desestruturar o nosso planeta, economicamente e politicamente, certo? Então, que ninguém venha me dizer que Deus foi que mandou isso para nós. Deus não quer isso para nós. Deus quer nós saudáveis e com saúde. Eu, essas duas últimas três semanas aqui, eu aprendi muito. Eu associei todas essas coisas que eu aprendi essa semana, através da conversa com outras pessoas, associando com os ensinamentos espíritas e mais com ouvir e desouvir, não sei se existe essa palavra, mas inventei agora, ouvir e desouvir, é a melhor tática que existe. Nós vamos viver felizes, nós não vamos levar mágoa, ressentimento para casa e está tudo bem. É a melhor coisa que nós temos que fazer. Certo? E vamos esquecer, quando nós falarmos com alguém, vamos sempre nos lembrar, será que eu estou sendo arrogante? Será que eu estou sendo prepotente demais no momento do teu palavreado? Vamos cuidar disso. Vamos ter cuidado com isso. Muito obrigado.